ZYU 274. 274. Rádio Macaíba FM Estéreo. Operando em 87,9 MHz. Macaíba, Rio Grande do Norte. Rádio Macaíba. E hora certa.